que é santo, que reina para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Louvemos juntos ao Senhor, o único que é digno de adoração. Santo, aleluia, reinando eternamente em nossas vidas. Nada tem nos faltado nessa terra.